gigante, gigante, crocodilo Brás. Gigante, crocodilo. Marcante, e a gente vai detonando e a galera chegando junto. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese, e o Marlon Beat tá na área também, também. Um, dois, três, tá na hora, hora. É do jeito que tem que ser, papai. E aí, Damis, do depósito de bebidas, Dan, empresário Damis, bora lá que sei! Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Do jeito que ele dá valor. Ela está me filmando. Alexei! Eu acho que ela está afim. Fala de amor. E essa o Roberval da Valor. Vamos nessa, vamos lá! Cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Parabéns! Saco do aniversário do Bismarck, Matriz. Tá no camarote. Tá só uma festa, garoto! Pra cima, Bis Almeida. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. E aí, Filipinho do Leilão? Aqui presente com a gente, moleque camarada, gente boa. Bora, Filipinho, agora! Meu amor, venha pra cá. Deixa, deixa! Deixa de bombagem. E não sou DJ. Sou carregador. Sinto como estremecer a verdade que eu sou maluquinho por você. De jeito todo carinhoso. Agora! Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Patrese Marlon Beat na parada! Eu sou Edilson. Vão tocar seu coração. DJ Marlon Beat. Marlon Beat. E Patrese. Sou Edilson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Crocodilo está na área. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar. Aqui no meu coração, na... Vamos nessa! É do que Gold na parada. É Ria Boutique. Empresário Anderson, depois da live de hoje, papai, sempre está grandão, está gigante, pai, o Bangu virou, vamos dançar, vamos curtir, marcante! Se o tempo passa, eu quero te encontrar, e cada vez mais te amar. Bora, Juan. Me abandona. Amor junto a você. Saber viver. Desejo também. quê? E o quê? DJ Vini, amo você. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. E a gente vai gravando esse CD de marcante ao vivo, ao vivo. Se você pretende agora viver um grande amor, sou seu amigo. Alberto, eu sou o Albert Azevedo aqui presente com a gente. Aí, Albert, aquele abraço a você, moleque. Tamo junto. Aqui no Point. Point Show. Seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Eu sou o seu senhor. E o quê? Sou seu servo, seu objeto. Desculpa. Desde terça, sou seu do Cron. Seu incesto, semana de aniversário. Criador, aniversário do cara, é verdade. Bora, Bismarck. Vins Almeida, ser considerado amigo particular do Batreze. Então, e toda a galera do Cronco. A diretoria. Verdade. Alô, Bis. Sou o centro do seu prazer. Apenas um outro cantor. Vamos dançar! Alô, Benício! Perto de ti, que não me acostumo. Fala, Thiago! Se não sinto carinho. Parceiro Quinho, também o São Arley. Parceiro Ceará também, deve ser cuida. Galera, tudo pelo certo, bem obrigado, viu? Invadindo o Pocho! Fala, Éole, pra cima, garoto! Alô, Belisca, filho! Amor calado, que hoje eu sinto. Vem dançando, vem dançando! Estarei pra sempre te esperando e te Sonha essa primeira dama, sua esposa, aqui com a gente. Aí as costas. Banda Amazonas. Adriele, é isso? É? Aqui comigo, vamos lá! Foi como ame um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o sorriso à flor da pele. Crocodilo. Oh, oh, oh. Também tá aqui com a gente, ó. Frente a frente com o animal. Olha o Demi Jaquina, o homem do leão. Onde eu vá, me acompanhas. E nas tempestades me acalma. E és o sonho. Aniversário também do Alex Playboy. Tá curtindo o gigante. Aí tá, o estado. Aqui comigo também, Alex. Bora, meu irmão. Maranete, beijão, mulher. Na vida sou tomante fiel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o baile do Patrese. Patrese. Só os melhores pra você dançar e curtir. Aqui, ó. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E o quê? Não consigo esquecer aquela noite que passamos e minha vida marcou demais. Alberto Martins! Nunca te pegado, me vou. É nóis, Albertão! Prometo que pra sempre vou te amar. É o rei da parada! Curtindo uma canção, mexendo com meu coração. Fala, Marquinho! Wesley e Fábio. Parceiro Marquinho do Cororo, o Patrick de mim. Poderoso envolvendo o William. É um som que agita muito. Quebrando tudo, garoto! Ai, mão do bar. Por gentileza, brother. Providenciar um pau de coca aqui que ninguém marque aqui em cima. A espaçonave me encantou, me tá colocando água aqui, filho. Pelo amor do Cristo. É água, não vai, é? Sai nada aqui, mano. Manda o Ruby que é um show. E o quê? A espaçonave do show. Olha, recorda, filho. Passa um filme, passa um filme na cabeça. Então bora pra cima. DJ Patrese, Patrese. DJ Patrese. Então diz: com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Com Fala, Iago, do Gol Pressão também. E até você bate o vento do Lava Jato, né? O cheiro só da picape. Hora de mim. Pode deixar ali. Grande fogo. Essa picape toca em mim. Com de jeito bom. Só os melhores. Pra você. Gigante Crocodilo. Para Helder, é os mal falados na parada. Como é que é? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. E o Damos nos reposto viajando. Esse amor, mas sinto tá do jeito que ele dá valor. Parceiro Muralha, tá na retaguarda, só na manha. Olha o motor, malucão, também na área. Bora, motor! E o nosso parceiro, hein? Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Bora, Muralha! Pra cima, refresca não! Mais tarde, bem viajou, garoto! Olha o Rafael Teletubbies também! Já aqui presente com a gente! Ó, oh, Teletubbies! O irmão do Vavé! Do Vavá, porra! Eita, mortadela! Teletubbies! Tá na área! Tá diferente, pô, tá de barba! Meu grande amor, vai, vai, vai. É do jeito que a mulherada gosta. Bora, Thiaguinho do táxi. Bora, moleque. Bora, Marcelo. Marcelo do rock também. E do japonês. Só na manhã, na retaguarda. Meu parceiro Paulo também. Ele é sua esposa Carla. Sempre escondido, né? Vamos ver, Fábio. Vai, Paulo, vai, Carla. Como é que é, Gingado? Gigante Crocodilo Prime. Baile do Patrese é bagulho doido. Meu amor, estou sentindo sua falta. E aí, Marcelo? Freno mecânico, você tá aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Marcante! Para Marcelão, do jeito que tu gosta! Sonho porro! É o do porro! Não consigo mais te esquecer! minha filha, vem! Vem me amar, você sabe que eu também te quero. Por você, minha paz. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. E o amor? Meu top do Pará. Vem dançando, vem curtindo. Aí, Giovanni, do jeito que tu gosta, meu irmão. E aí, Juninho, do camarote. Tchau, tchau, tchau. Minha galera do rock já apresenta com a gente aqui, ó. Rock doido! Olha o Marquinhos, olha o Marquinhos, Nequinho! Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente. Olha o ministro! O camarote! A solidão só me faz sofrer. Mas tá de bem, bicho! Pode. Do jeito, do jeito. Te desperto, Brasil. E vou mixar com andar. Matrix é o som do futuro. Como é que é? Volta, vem pra cá. Me abraçar. Me Gigante Crocodilo Prime, o top DJ do Pará. E aí, Renata Suelen, beijão pra você, tá aqui, ó. Crocodilo está na área. Não diz. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Bora, Marlon Beijão! Não consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. E o que? E o que? Meu amor, sou louco por você. Essa música vai ser bonita e a gente detona. Mesma história, diz pra mim por que não volto. Agora não vivo sem ti, meu bem, não vá. Não vá, não vá, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho. Para a minha produção, danado, para a belisca pra cima. Ti, o que será? O que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provasse os beijos, não dá. Diga, porque você partiu. E na madruga? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma. com e eu, e eu. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E nas canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Jeito não, pra galera delirar tudo. É. Oh, yeah, yeah, yeah. DJ Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Quando você passou por mim, e o Batata, o Feliz, o Blast, né? Querias me não junto e misturar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Obrigado também a toda a nossa família Pressão. Sim, e queria a nossa família Magalhães também, obrigado, viu? Escute meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Minha rapaziada também do Farrilada. Aí Joãozinho, um abraço a você. Olhar, tá comigo. Tamo junto no Gigante. Difícil controlar essa vontade. Mototaxi, um abraço você aqui do Batreze Marlon. O tempo apagou, esqueci o que passou quando vi você me olhar. Então bora, bora, bora, bora, bora, vai! Gira! Rafinha também na Royal Black. E aí, Rafinha? Seu jeito de mim. Fala, Brê Mecânico. Segura. E o que? E o que? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Oh, oh. É o baile do Patrese. Eu vou dizer que nosso amor é pra... E a galera no camarote, bora! Me diga por que não pensa mais em mim. Teletubbies. Não diga que já me esqueceu e queres. Só os loucos, né? Parceiro Albert. Só você sabe. O Yuri também, parceiro Lobinho. Quem sou? Viajando nas marcas. Então por que me abandonou? Abraçando forte a minha dona rapaziada também do Shop China. Lá da Sacramida. Parceiro Paulo Lopes também, parceiro Edson. Obrigado, viu? Meu parceiro empresário, Shake! E aí, Shake, já na área! Esse é o seu grande amor, Camila! Aí, Camilinha! Tá de deitada pra todo lado, Shake! Agora! chamei. Bora, Renan, segura, moleque. É verdade, a Carol chegou de São Paulo hoje. O Bruno tá feliz da vida. Bora, cabelo de fogo. É aniversário dela. Tá tudo assim, ó. Bora. Fala, Bruno. Parceiro Bruno Oliveira também. Comandante do Panorama. Onde é? Tirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Essa vai pro meu irmãozinho, batata da terra. Bora pra cima! Sem detalhes. Bora na manha, bora na manha. E o quê? Só pra te dizer. É o batata da TF, boa! Eu sou em você. Enlouquece quando a águia sobrevoa. Como é que é? No meu coração é super cocktail. Essa galera enlouquece com essa. Esse moleque aí é meu irmãozinho, cara. E o Josimar. Vamos pra cima, vamos pra cima. Dá pra falar muita coisa, não. Vamos tocando, vamos tocando. Essa galera enlouquece com essa. Que desperece o Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Gabrielzinho também, o Pablo Luan. O Tibe, né? Frente a frente com o animal. Desejo paixão. Bora, Alex do lanche. O tal das tapas também. Essa galera que eu tiro o chapéu e respeito. É a galera da fronteira que não falta uma fronteira do crocodilo. E eles vão pra Macapá. Se segura. E em nome? Em nome. Empresário Anderson, fechadão com o baile do Patrese. Olha a parada, R.A. Boutique, R.A. Boutique do King Gold. É tudo junto e misturado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Saca praia. É saca praia no telão também. Empresário Eric, saca praia, fechado com o baile do Patrese. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Juro nas carnes. Bora, meu gerente, Fabrício! É juro nas carnes no telão! Segura! Segura! Barbearia da Vila! É a galera que dá o grau no visual do Patrese! Barbearia da Vila! Gilson Lanches! O lanche mais top da cidade! É Gilson Lanches! Olha a Penélope Charmosa chegando! Penélope Charmosa tá chegando! vou jogar aqui, na moral. Ele dá o grau na bike do Patrese, não é nem moto. Segura, bora, Breno! Pra cima, moleque! E a beirinha mais famosa do estado do Pará, Boutique Multimarcas, no telão também! Um, dois, três, avan! É muita onda esse baile! Patrese e Marlon Beach arrepiando tudo! O Primo Rig, o Bebe Água também, a família Pressão, Danielzinho e a família Pantanal. Pantanal na parada, agora, porra. E me dediquei. E a família Pressão, tudo junto e misturado. Só me fez chorar, sempre te amei. A Ju Frazão, seu... a Raíssa Duarte também, a volta delas e hoje. É... Fala, Ju, um beijo pra tu, mulher. Estou. Então diz. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se eu... Fala, Fabinho. Parceiro Fabinho, show também, ele tá no peso. Queria ter... Só uma festa aqui, aqui ó. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado. Batidão no batidão que tá na hora. Acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. O baile tá louco, o baile tá louco. A galera vai no clima e o baile vai acontecendo. É o baile do Patrese. Bora começando, começando na pressão, vai. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no coco. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no coco. Alô, chefão! Começou a pressão. Olá, chefão! Esse bombom, e treme esse bombom. Patrese e Marlon Beach arrepiando pra cima. Agora, agora, agora, agora. Bora, Alexê. Vamos lá, garoto. Bora, Marlon Beach. Bora pra cima, meu irmão. No caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado, vai. Olha o bagulho virando! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. É muita pressão, meu irmão! Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Bota na pressão, bota na pressão. E eu, e eu? Bota na pressão, bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa. Apagar tudo que o show vai começar. Como é que é? Apagar tudo que o show vai começar. Tudo no escurinho aí. Só quem é do Paysandu aí dá o gritinho. Quem acredita que o Paysandu vai cair faz barulho. Quem acredita que o Paysandu não vai cair dá um gritinho também. Galera do Clube do Remo dá um grito aí. Galera do Flamengo também tá aí. Do Corinthians. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das gostosas. Das sinceras. Quem tem vizinha fofoqueira dá o grito. E agora? Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar. Olha o baile! É o baile do Patrese. O baile do Patrese. E o doido. Olha o baile! É bagulho doido. Aí, Lacheva! Patrese. É bagulho doido. Do Red Live também, barbearia. É bagulho. Alô, show! O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. Lidia. Ô, Maridia. Olha só, Patrese. A gente vai aproveitando também, fazendo convite a toda rapaziada aqui na Via Show, aqui do Point Show, que nesse sabadão, lá na Via Show vai ter uma grande festa aí, vai ter o Crocodilo, o Mano Brown, e a gente vai aproveitando também, fazendo mais uma do ministro. Fazer o bem, faz o bem. Pra você que tá vindo de curtir o Mano Brown e o Crocodilo, nesse sabadão lá na Via Show, compartilhe o fly e doe um quilo de alimento ou uma peça de roupa, viu? Aí automaticamente você vai estar aí ganhando o ingresso do manifesto lá do rap, né? A gente vai também fazendo doação a toda rapaziada aí nesse último, na última semana lá na Vila da Barca, viu? As doações, as peças de roupa, a gente vai dando aí pra toda a rapaziada lá da Vila da Barca. Então, nesse sabadão, das 13 horas às 18 horas, compartilhe seu ingresso, compartilhe o fly, um quilo de alimento e uma peça de roupa, automaticamente você vai estar entrando no ingresso lá na Via Show, viu? Viu? Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Tel, tel, tel, tel, tel, tel. Aí chega! Tel, tel, tel, tel. É muito tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. E toma caminhando, toma, toma, toma, vai. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Ela nunca fica na fita. Não é verdade? Ela é bagulho doido. Ela é rock doido. Bagulho doido. Quando ela tá no croco, sai da frente, meu irmão. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, agora! E pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Essa é moleca doida, meu irmão. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Que passe e finjo que não te vejo. Vou criar tua cara hoje, meu maior desejo. Uhul! Não te dei abertura, então não vende. Vem aqui, cachorrinho também! Vamos na área aqui, ó! Um abraço! Respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô. E aí, Atila, o velho aguarda, tá comigo! Eu quero que tu vá! Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Começou aqui! Já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu? É rock doido, vai! A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu? É rock doido. A culpa não é minha, porra nenhuma, bora lá, bora lá! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate na palma! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E a mulherada, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado! Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Então bora, vai, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Quem pode dar em cima de mim? Quem, quem, quem pode dar em cima de mim? E o quê, e o quê? Quem, quem, quem pode dar em cima de mim? Tá com ciúme, tá com ciúme? E vem bandida, vem bandida, vem bandida. Aponta, aponta, aponta aí. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Aponta pra bandida agora. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Fala, Matata! Tá do teu lado. Você também passando bola. Tu faz gostoso! Parceiro Marquinho do Corolla, né? Quebrando tudo no Point Show! Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Mãe... E aí, Mauro GNS? Aquele abraço do Patrício, moleque! Tá aqui presente com a gente. Tamo junto! Família Pantanal também, doidando tudo! Fico gigante! Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Meu parceiro Deco da XP! Ele é só a primeira na nossa briga! Ela vai te falar! Fala, Deco! Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Agora! Eu vou me apresentar ao teu... Na retaguarda, vem! Ele também vai falar! Vai ao celular espanhol, muita onda! Vamos lá, garoto! Ele é certinho... Tô no neneto, né? Ele agora, é vai! Coração, esse pra todos não quero mais. Bora, Filipinho! Parceiro Filipinho do leilão, garoto! Agora veja o som. Aí se juntava Marlon Beat, Singinho, Filipinho. No tempo da mansão não tinha pra quem botar. Aê, garoto! Não contou que era muito meme, irmão! Que viria me amar. Só porque não restou nem um tiquinho do meu. Você era o rei do camarote. Agora parceira Raul Digital, também obrigado, garoto. Mas tá de bem, fechou. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. E o quê? Poderosa super. Fala, Giovanni, designer! Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix, meu DJ. Alô, beat, vai, vai, vai, vai, vai. Fico o dia inteiro falando. E o quê? Você não tá me ajudando, só se complica. É do jeito que tem que ser! Isso aí, ó. Espereque tchau, pra inveja tchau. O tchau. Move! Espereque tchau, pra inveja tchau. Tchau, tchau. Espereque tchau, pra inveja tchau. Tchau, tchau. Olha as periquitas! Toma caqueado, toma, toma caqueado, vai! É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. É muita onda! Cinturini. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Olha essa música aqui, ó. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Como é que é? Só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Foi na onda da amiguinha e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando. Chama o segurança lá e põe os caras pra fora aqui. Não tem condições, mano. Tá doido, tu é? Vão obedecer, sim. E aí, DJ Paulinho? DJ Paulinho da Adidas Produções. Vamos nessa! Vem igual um doido, cara. Segura, mora! Pega essa dentada. E a Point Show é o gigante crocodilo detonando tudo. Patrese Marlon Beach arrepiando. É o baile do Patrese. Baile do Patrese é bagulho doido. Então toma. E o Jajá, a Juliessa, a minha Natasha, o Pato, Jajá, o Pato, Jajá, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Esse Pato é muita onda, moleque. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Vai, vai. Ei! E toma no batidão, no batidão. Nosso lado esquerdo, tá só no red, na mão. DJ Leto, Ivan Macedo. Parceiro Thiago, o Ceará também deve 50, parceiro Tião Quinho, parceiro Arley também, o Sam, a toda a nossa família, certo, Mi? Na retaguarda, animal. Vem dançando, é no ponte, é, é, é, é, é. Alô, Thiaguinho, manda ver. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. E o que? E o que? Assim na luz me enxerga, eu não aguento mais. E o que? Oh, oh, oh. Quantos anos você tem? Tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Um, dois, três, agora! A novinha ali. que mora aqui no lado. Bumbum gostosão, louco sedutor, foi por isso que o doguinho se encantou. Alô, Melri! Vem e brota aqui na base. Fala, primo Rigo! Sacanagem! E a toda nossa família pressão! Ladidão, senta um pouquinho. Vem e brota. E aí, Madison Viana! Vamos! Tá aqui comigo também, é um abraço! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. É no gingado, meu irmão! E dali, dali, dali! Dali, meu top do Pará! Como é que é? Dali, meu top do Pará! E agora? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai fazer o caqui. Toma! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Quem gosta de escurinho aí, dá o grito! Quem gosta de fazer a mão no escurinho, faz barulho também. Quem gosta de beijar no escurinho aí. Quem tem amigo viado, dá o gritão. Quem tem amiga sapatão, faz barulho. Galera do Clube do Remo, dá o grito. Galera do Paissandu, dá o gritinho também. O gritinho das solteiras... Das sinceras, das virgens, das gostosas! Pou, pou, pou, tem, tem, tem. E o quê? O Patrese virou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O Patrese virou de vez. Vamos lá! Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O Patrese virou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O Patrese virou de vez. Toma! Pode sentar a batida. E aí, Glenda? Pode. O Lino também aqui, ó. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Alô, Melri!